acordo cedo, cedo, cedo. Amor que lança fora o medo, medo, medo. Muito antes que eu me esqueça, ai, ai, ai, eu me esqueça. Coração deságua na caneta. Vem, no meu barraco acordo cedo. Um resquício de algum samba na cabeça. Amor que lança fora o medo. Meu neném chorando já querendo a mamadeira. Tão novinho já quer o dele. Vida que acontece muito antes que eu me esqueça. Vida que cansa, cobra a responsa. Foco nas onças, coração deságua na caneta. E me deixa mais forte pra guerra é treta. Meu lado sentimental me deu a matéria-prima da minha composição, visão. Já o meu lado sujão me deu a rima como proteção de todo mal, foi mal. Treta, é treta, é treta, vixi, é muita treta. No meu barraco acordo cedo, cedo, cedo. Amor que lança fora o medo, medo, medo. Muito antes que eu me esqueça, ai, ai, ai, ai, eu me esqueça. Coração deságua na caneta. No meu barraco acordo cedo, com resquício de algum samba na cabeça. Amor que lança fora o medo é labareda. Não é brinquedo não, desde cedo, cedo enredo irmão. Deus guardou pra mim, meu caminho, meu cacau, meu dinheiro. Minha luta, meu caos, meu sossego, desespero. Me mostrou os irmãos que são, os que não, verdadeiro. Sou murica sujão brasileiro. Tão querendo meu som, meu tempero. Qual o tom, qual o dom, qual o cheiro? Não tem equação nem segredo. Não é nada latim nem do grego. A força da canção, meu salseiro. Amor que lança fora o medo.